O Amargo, esse poderoso chá natural, tem mudado a vida de milhares de pessoas que sofriam com azia, gastrite, má digestão, mau hálito, boca amarga, gordura do fígado, pernas inchadas, pressão alta e dificuldade na circulação. Hoje essas pessoas testemunham pra você os resultados na saúde delas. Tudo que eu comia me fazia mal. Uma sopa que eu tomava à noite, um aipimzinho, um inhame, eu comia me fazia mal, me dava azia. Hoje, depois que eu passei a tomar o Amargo, eu tô me dando bem, tudo que eu como hoje não faz mais mal. Tomei o Amargo, minha vida mudou. Mas atenção, estou falando do Amargo da Natural Ervas. Aquele que tem a foto da família e uma abertura na frente da caixa. O Amargo da Natural Ervas não é vendido de porta em porta. Amargo da Natural Ervas original você encontra nas principais farmácias da cidade. ZYI 535, Educadora AM, onda média 1390 kHz, sintonia 315 metros, onda tropical ZYG 364, 4825 kHz, sintonia 62 metros. Fundação Educadora de Comunicação, Bragança, Pará, Brasil, a voz católica da família paraense. Para construir ou reformar, você já sabe, procure a Casa Alves. Garantimos qualidade para você começar e terminar sua obra. Tintas, telhas Brasilite, cimento, material elétrico e hidráulico, vergalhão, caixa d'água, ferragens, pisos e muito mais. Casa Alves, materiais de construção, 33 anos de tradição. Você sonha, a gente realiza. No Residencial Emílio Ramos, na Praça da República. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Parecia até um frevo naquele cai, não cai. Parecia até um frevo naquele vai, não vai. Parecia até um frevo naquele cai, não cai. Parecia até um frevo naquele vai, não vai. Entra a Corsacou. Corsaco dança agora, na dança do Corsaco, não fica Corsaco fora. Entra Corsaco, Corsaco dança agora, na dança do Corsaco, não fica Corsaco fora. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Parecia até um frevo naquele cai, não cai. Parecia até um frevo naquele vai, não vai. Parecia até um frevo naquele cai, não cai. Parecia até um frevo naquele vai, não vai. Vem pra Corsacou, Corsacou dança agora. Não fica Corsaco fora.